Paulo, bom dia, o Confecção aí, na Lúbia. Confecção, na Lúbia, prossiga. Total atualização de reporte do pátio número 3, posição 2-1-1 para o pátio principal, posição 9. Autorizado, sempre em ação do escola. Ok. Salvador, muito bom dia. Gol 1561, posição 1 Romeu. Ciente da informação, eco para autorização de tráfego. Autorizado, aeroporto Galeão, via rota do plano, nível 360. Pista em 1-0, após decolagem de primeira curva à direita, saída São João, transição Bóquio, 5530. Transponder, controle Salvador 120.8. Autorizado, nível 360, pista 1-0, após decolagem de primeira curva à direita, saída São João 1, transição Bóquio. Pelo segundo leão no cotejamento correto, faz três chamadas de funcionamento. vai chamar para ser no mesmo ano do céu. Action 90 autorizado até o 9, chame para quem? Bom dia. Seguinte, bom dia. Bom dia. Eu vou 1561, está pronto para a quantidade de Salvador, voo 1561, POB 141, autonomia 3 horas e 21, alterna cabina, está pronto para o taxi. Bom, 5 minutos, taxa autorizado, taxa 3, taxa 1, taxa Índia, chame o ponto de pé, estímulo 07. Porto Alegre. Oito, Lula 1, Alegre, Porto Alegre. Acerto, sim. Ponto Zero, aeroporto Porto Alegre, via rota do plano, nível 340. Pista 1-0, após o colégio de primeira curva à direita, saída Arbor 1, transição elétrica, após de volta nítido. Aciona transponder 5533, controle Salvador, 1-2-0, versão 8. Autoriza 340, tome a rota Porto Alegre, pessoal do sistema 0. Sofere curva direita, aceita a forma, o Rancha leva o transponder 5533 e o controle 1208, após ele leva a velocidade direta em risco. Boa noite, não. Boa noite, não. O planejamento correto, quanto antes, sempre pronto. Tô certo, obrigado. Torre, eu vou 1-5-1, na sua vez, ponto de espera da 1-0, pronto. 1-5-1, pista na 0, cruzado ali, decolar, vento 1-5-0, grau 0-6-2-0. 360, saída São Uno, com 561, pode voar São Uno. Cruzado on, avoção 8 para inversão lá. Cruzado tinha um táxi no 8 9. Agora vou tirar um táxi no 8 9. Silvano 899, a BG 103, está na mesa 5 horas e 20, alternativa apenas. Bom, 1-1-1-1, taxa privada via Pátio Turquia Índia, chama no ponto de espera, chama 307. Zero, Pátio Índia, até o ponto de espera. A 35, Oceano, 123, sinal 8. 1-2-8-3-5-2-3-8, bom, tempo 161, não pode ir. pessoas. Bom dia, Globo 161. Informação é a Eco para a Copa Guarulhos. Para salvo uma mais coisa. Salvo uma, Guadalho, salvo uma, Guadalho. Bom, 1-8-1-1, se pronto, autorizado, né, eu colapso na 0, vento no 5-0 graus, 0-6-2 nós. Primeiro, somente pronto, autorizado, na linha de volta, na 0, 1-8-1-1. 1-8-1-1-4. Vamos copiar na hora de aula. Por exemplo, era Guarulhos, via rápido plano. Pista em 11 hoje, o nível é 360. Pista em 11 a 0, pode decolar de primeira curva direita, saída 1, transição mótima. 5536, transporte e controle 1 a 0 nesse momento. Guarulhos, rota do plano 360, decolando 10, curva direita. Salvo o ano máxima, 5536 o transponder e a 208 é o controle, igual na hora nela. Segundo, na hora nela, o contingente correto, parte 3, champion. Vai, eu vou com a hora nela. Para nível de 340 via saída Arbor 1. 340 via Arbor 1, boa noite, mano. Argentina 1-9-1-1. Clima 2-6, left 10 routes, flat level 360, departure runway 1-0, right turn, southbound departure, parking transition. Score code 5-5-3-5, southern departure 1-0, West Marine. Dia, 1911. Position 11, we are ready for a push bus startup. Argentina 911, bom dia, good push back and startup, you report right back. I will report ready for that to you, Argentina 911. Tower, Argentina 1911, ready for taxi. Argentina 911, approved taxi April 1, India, report hold point when A10, in H107. Taxi via April 1, India, holding point 110, UNH 1017, Argentina 1911.